pelo 2685, alternativa 125, decimal 45. Afirmativo, Recife 2685, alterna 245, Mono 096, obrigado, até uma boa noite. Normalmente, bom voo. Azul 4298, redução para 200 nós, desça para 4000 pés, o ajuste é na 095. Portugal 01972, 1000 feet, QNH 1015, Lina LS, fire report, status localizer. 72,000 feet, QNH 1015, Lina LS, approach, runway 10, call established, Portugal 01. Para 63,13, redução para 2,109. 3,13, copiou o controle? Dois, 1-0-9, acho na 63-1-3. 4-2-9-8, vetoração para sequenciamento, mantenha a presente pro limite ao localizador. 63-1-3, desça até o 0-5-0. E o 98-1-0, desça para o 0-6-0. O ajuste é o 095. Confirmando o descido até o 060. A 298 está para 3000 pés, ajuste 1-0-5. 3000-0-5, azul 4-2-3. A 63-1-3 está para 4000 pés, ajuste 1-0-5. 4000 pés, ajuste 1-0-5. E o 98-1-0 desça até o 050. Azul 4-2-8, boa 0-0, aproveitar a formação, mas tranquilo. 4-2-9-8, tem condições de cruzar curva à direita pro 90? Positivo, direita 0-9-0, azul 4-2-8. 4-2-9-8, para interceptar o lock, completa direita, 1015, desce 2000, livre LS. Ciente, direita 0-9-0, autorizado localizador, aliás, cruzador LS, 2000 com 1015, azul 4-2-8. Oceaner 6313, reduza para 1,70 nós, está sob vetor proa 230, limite QD Mike 110 de Simbra. Direita 230, redução 1,70 nós, confirma o limite? 110, bem próximo do localizador. Cuidado 110, Simbra. Azul 4298, reduza para velocidade de aproximação. Vai seguir a Airbus 330 da Air Portugal, 5 milhas à sua frente. Limite do tráfego, reduzindo para a mínima de aproximação, azul 4-2-2. Rio 9810, reduza para 200 nós, desça e mantenha 4000 pés, 1015. Nós, descendo a 4000 pés, 1015. Papai Romeu, Romeu, Romeu Golf. Chame Recife na frequência 1251. Recife 1251. Funcionamento e táxi. Eco X-Ray, papai, intensidade 1. Mantém o nível de voo 050. Táxi. Secundária 13395 ou ainda 1260. É 6313, 2000 pés livre LS, esquerda proa 120. Esquerda 120, 2000 pés, autorizado LS, 6313. Eu fico com 109, full established LS, canal 110. É Portugal 019, passing Simba Beacon, complete ILS approach, and contact the tower 1895. 1895, that's gonna 015 019, bye bye. Follow me to another skull 09 and heavy, so establish our life, runway 10. Airport ground 019, confirm landing gear down and lock it, KNH 1015. Landing gear is down and lock, KNH 1015, skull 09. Airport ground 019, clear it to land runway 10, wind 150 degrees, 10 knots. Clear land runway 10, skull 09. Mal 95, azul 42. 6313 da Oceanair, redução para velocidade de aproximação. Vai completar seguindo o tráfego da Azul. 5 milhas à sua frente, já reduzido. Reduzindo para a velocidade de aproximação, 6313. Oceanair 9810, vetor sequenciamento. Curve à direita, proa 230. 2000 pés em descida, 1015. Limite desta proa é o QD Mike 110. Então, número 2 para o pouso, ajuste no 015. 1015, azul 422, quadra. Nós. 9810, controle. Prossiga. Copiou o vetor? Ainda não. Direita, 220. Limite QD Mike 110, 2000 pés em descida, 1015. Direita, 220. Oceanair 6313, livre prosseguir na rampa, completa final pista 10, 1895. Final pista 10, 1895, ok? Afirma, 6313. 6313. Autorizado táxi, reporte na Papá, ajuste na 015. 3305 em mar, em Itap, intercepta a chegada a Mari, em descida para 2000 pés, 1015, reporte estabilizado no lote. Salvador, Oceanair 6313, final, RDS, aproximação. Oceanair 6313, continua a aproximação, número 2 para pouso, KNH 1015. Oceanair 0, 6313. Portugal 019 on the ground that runs through the clear runway to the right and contact ground 121 the small 9. 219 are located by the right, it's called 01. 0810, esquerda proa 105, livre LS. Esquerda 105, livre LS. Ah. Azul 4298, vento 150 graus, colo 29, livre pouso, pistão na zero. Autorizado, pouso na pistão na zero, azul 4298. Macho 1-0-0-0-1-9. Cal 09, thanks for Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, Cal 019. Azul 4298, solo 14, libere primeira direita, solo 121, decimal 9. Oxenai 63-13, livre pouso, pistão na zero, vento 140 graus, 109. Livre pouso, pistão na zero, 63-13. Papá Romeu, Eco, Xtre, Papá, paga o táxi, chame torre em... Correção, chame o solo em 121, decimal 9. Xtre, Papá, táxi à esquerda e aguarde para ingresso no pátio principal. Xenai 6313, solo 16, libere primeira direita, chame solo 121, decimal 9. Primeira direita, solo 9, chame 3. Rio 9810, estabilizou na ILS. 9810, torre no 895, com a porta. Chamada 1895, obrigado. Nove oito um zero, estabilizou no ILS, é por aí. Rio 9810, continua a aproximação, reporte quando baixado travado, que negado no zero, no fim. Tá baixado travado. Posição, e após o parqueamento do Portugal, na sua frente, contorne o pátio e siga via ainda para o ponto de espera. Pode, 150 com 3, Rio 9810. Rio 5972 ao controle Salvador, continue descida para nível 050, QNH 1015, autorizado a chegada POP. Na frente, stand by na transpara, por gentileza. Stand by na transpara, estamos recebendo aí na transpara. Chega a Juliette, portão 4. Conforme o 4 siga via Índia, no ponto de espera, chame a torre em 1895. Bom voo. Completa final, pista 10, 1015, torre no 895. Rio 9810, solo 20, libere primeira direita, solo 121, decimal 9. Torre Salvador, boa noite. 3305, uma milha de Sintra, embaixo e travado. 3305, NH 1005, livre pouso pistão 10, vento 150 graus, 109. Livre pouso 10, 3305. Ah, o meu é para que você papá mantém para estar a pistola zero. 5972, velocidade a critério. 5972, desça para 2000 pés, o QNH1015. Autorizado a sinal do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 5972. 2000, reporte. Papá Romeu, Eco X-Ray Papá, livre decolagem, posição 10, vento 1,60, grau 179. 05. Chega de alça, Juliette, portão 62. Uno 246, o controle de Salvador, desça para nível 050, QNH1015, autorizado a chegada PONF. Pode cortar a curva à esquerda da presente, uma formação aqui na frente. Afirmativo, 5972, descendo para 2000, reporte estabilizado. Ok, reportará isso. O 5972, 5%. Papa Romeo Eco X-Ray Papa, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída Arbor. Nível 360, saída Arbor, Eco X-Ray. Gol 1246, velocidade a critério. 14235, controle Salvador, desça para nível 060, QNH1015, autorizado a chegada POF. Direto, 4235. Está estabilizado em Aliança com a pista disso. Rio 5972, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95, bom pouso. 1815, obrigado. Sul 4235, executa a chegada POF. Gente? Executa a chegada POF. Boa noite, Rio 5972, passando externo, embaixo travado com a pista vista. Rio 5972, próximo ao estado, livre pouso, pistão no 0, vento 150 graus, meia dúzia de 9, QNH no 0, no 5. Ok, muito obrigado, Rio. Rio 5972, solo 33, libere primeira direita, chama o solo 121, decimal 9. 33219. Afirmativo, 4235. De 46, desça para 2000 pés, QNH 10015. Chega via Kilo para o Parque 3, Goraes. Kilo, Parque 3. para Paradel, agora helicóptero. Israel. Então, Echo X-Ray, papá, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 1288, Echo X-Ray, papá. Azul 4235, desça para 4 mil pés, QNH 1095, 4235. Uno 246, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, Uno 246. Autorizado X-Ray, reporte estabilizado, 246. Controle Salvador, desça para nível 050, QNH 1015, autorizado a chegada Mari. No voo 246, tá? Voo no 246, complete aproximação, chame torre em 1 no 8 decimal 95. 295, já, obrigado. Azul 4235, desça para 2 mil pés, QNH 1015, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, azul 4235. 22 mil pés na proa de selo, ainda de duna agora. Para João Pessoa, logo um minuto, cópia. 2 mil para de zero, azul 4-2-3. 3, na escuta para cópia. Passa em até abaixar travado, gol 2-4-6. Gol no 2-4-6, de posição na 0, Ventuna, 60 graus, com meia dúzia de nós. E pousa na 0, gol 2-4-6. Cópia. João Pessoa, nível 190, decola da pista 10, sai da Puca, transição Caju. Controle 1920-8, transponda 5021. Para pushback acionar 4488, cópia. Recife 350 e Viatório 58. Decola da pista 10, saída Puca, transição Caju. Controle 120-8, transporte 5022. Para pushback acionamento. Sinai 6303, na escuta para cópia. Julius autorizado em nível 360. Primeiro aerolíneo uniforme Zulu 10. Até brilha após conforme rota. Decola da pista 10. Saída da El, transição Motiva. Controle 120-8. Transponda 5014. Ativa, pode para a bola de TAP, 1970. Uno 1170, velocidade a critério. Uno 246, solo 42, libere primeira direita, chama solo 121-9. 219, tá bem. 1888, é o controle Salvador, desça para nível 050, QNH 10-15, autorizado a chegada PONF. Localizador 4235. 4235, complete aproximação, chame torre em 118-95, bom voo. Valeu, calado. O Salvador, mano, 246, quebrou, uma boa. Chegou no 246, siga via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, 5, no 246. E Salvador, boa noite, azul 4235, estabilizado no final da tarde. Azul 4235, reporte quando baixar travado, que legal no 0 no 5. Tá baixar travado, tá? Azul 4235, livre pouso, que são no 0, vento 170 graus, com 5 nós. 7 de pouso, azul 4235. 6224, Coconut Dent, descend to flight level 060, QNH 1015, cleared Mari arrival. Oceanet 6224, do you copy Salvador approach? Oceanet 6224, do you copy Salvador approach control? O 1170, desça para 2000 pés, QNH 1095, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, 1170. Oceanet 6224, Salvador approach, descend to 6000 feet, QNH 1015, cleared Mari arrival, Skokan ident. Scott 2828, autorizado, respect to my mission tag. Trip 5515, radar contact. Contact 75 nautical miles northeast of Salvador VOR. Maintain flight level 140, fly heading off position. Oceanet 6224, fly heading ETAP position. Go 1888, reduce speed to 240 knots. Number 4 to approach. Siga via Alfa, reporte antes, presidente. Reporte antes, presidente. 1970, continue descendo. Correção, gol 1970, continue descida para 2000 pés. QNH 1015, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, número 2 para aproximação, gol 1970. Descend to 5,000 feet, QNH 1015. Descend to 5,000 feet, 1015. Gol 1170, complete aproximação, chame torre em 1.8.95. Gol 1970, confirme velocidade indicada. 2.5. Sente. Oceanet 6225, reduce speed to 240 knots. Reduce speed to 240 knots. Oceanet 6224 to SK 11 o'clock, 10 nautical miles, same bound, descending to 2000 feet, crossing flight level 070. Salvador, boa noite, 1970, Simba, baixou e travou. 170, tráfego avistado, livre pouso, pistão na 0, ventou na 70 graus, com 39, QNH na 0, no 5. Tô na 0, no 5, livre pouso na 0, na 70. Pro 235, siga ver, Juliette, portão 8. 220 mais agora, no 882. Chega VN no ponto de fora, torre 1895, ajuste 1015, bom voo. Six-two-two-four, descend to 3000 feet, Canadian 1015. Descend to 3000 feet, Canadian 1015. Six-two-two-four. No 4488, mantém o ponto certo, por favor, já. Virou um fã, né? Só vai de 4. Clear the heading 040, Chanel 6224. Qual? Chanel 6224, descend to 2000 feet, Grenade 1015. Cleared ILS X-ray final approach, report established on localizer course, number 24 approach. 1888, reduz a velocidade para 1809, número 2 para aproximação. 52, libere primeira direita, só 121, decimal 9. Juliette, portão 3. Canadian 1015, fly head in both position. In both position, you intercept your bomb arrival. Observador, testa para vista, 1970. Ou 1970, complete aproximação, chame torre 1 no 8 decimal 95. 2900. Salvador de gol 1970. Gol 1970, continue a aproximação, aguardando pista livre. QNH 1015, repote quando baixar travado. 1015, sente a patarasta, baixar travado. Puxa. 2224, transfere, 10150, informação alta. Gol 1888, detoração para sequenciamento, curva à direita, na proa 235, limite da proa, curso localizador. Desça para 3000 pés, QNH 1015. 235, limite ao lote, 1015, vai descer para 3000 pés. Azul 4488, decolado ao 55, chame controle em 1, correção, chame controle em 1, 2, 0, decimal 8. 0, 8, obrigado, tenha uma boa noite, Felipe. Boa noite. Napoli, boa noite, é o 4488 da Azul, Vicente, na sua escuta. Controle Salvador, contato radar na decolagem, subo para nível 350, saída PUCA. 350 na PUCA, 4488 da Azul. Curve à esquerda na proa 185. Esquerda 185, depois. Oceanet 6224, complete approach, contact tower 118.95. 118.95, salão. Controle Salvador, boa noite, passaredo 2224, informação alta. Passaredo 2224, controle Salvador. Desça para nível 050, QNH10115, autorizada a chegada Mari. Para interceptar a mesma, vou ir na proa de Mari. Ok, senhor, já está voando Mari, desce para o 050, 12224. Power, deliver Oceanet 6224. Oceanet 6224, continue approach, reporting the gear down the lock of the QNH 1015. Continue approach, report Oceanet 6224. Seu controle? 3178, aguarde. Gol 1888. Para o curso localizador, curve à esquerda na proa 130. Desça para 2 mil pés, QNH10115. Autorizado a final do procedimento, ILS X-ray, reporte estabilizado, gol 1888. 130, intercepta completo, chamo lá. Autorizado a chegada Mari. Chega via Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, boa noite, portão 10. Vamos, Salvador, já tem 3, já tem 3, já tem 3, já tem 3, já tem 3, já tem 3, já tem 3, já tem 3, já tem 3, já tem 3, já tem 3, já tem 3, já tem 3, já tem 3, já tem 3, já tem 3, já tem 3, já tem 3, já tem 3, já tem 3, já tem 3, já tem 3, já tem 3, já tem 3, Para 5025, sempre para pushback acionamento. Quatro, oito, oito. 3, 5, 2, 5, 4, 5, Fox 08, azul 4, 2, 4, 4, 8. Boa. Está no localizador avistando, gol 1888. Gol 1888, complete aproximação, chame torre em 118, decimal 95, bom pouso. 3 mais 100, até lá. 3, chame para push. Pi 5393, tem quantos fãs de alinhado e decolar assim que autorizado? Após passagem do foco de 100 da Avianca, Lima tem cabeceira 10, trip 5393. Salvador, boa, o gol 1-888 a 3 milhas do externo, distante. Gol 1-888, continua a aproximação, reporte quando baixar travado, QNH 10 no 5. Então, Oceanet 6224 on the ground at 0100, the clear runway to the right and protect the ground 121, decimal 9. Yeah, to the right and protect 129, decimal 4. Six two to four, taxi Alpha Juliet, pole position. Engage. TAM 3178, reduz a velocidade para 230 nós. Guarda na autorização de pouso, vento 150 graus, formato não. As costas. Prossiga. E após mais para a nova de TAM, está batendo aí 10 graus à direita, ele dá a formação de notícia. 7, o passarelo 2224, reporte ao térmico. Passaria 2224 é o número 2 para aproximação. Tá, o número está quantas milhas, senhor? Está 19 milhas da posição Duna agora, o 2224. Ok. 1-10-0-8. 1-3-0-8? Afirmo, trip 5393. 308, obrigado, Alex. Trulha, trip 5393, bom dia. Trip 5393, contato radar na decolagem, suba para nível 190, saída Puca. 190 Puca, quando possível, por gentileza, Aracaju. Sente o trip 5393, aguarde coordenação. Vai, André. Five 515, descend to 2000 feet, grenade 1015. 2000.